Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Cruzando a viela sem medo, cheio de ódio no puro veneno. Canhão na cintura, maldade no olho, isso é que o gueto tá tendo. Objetivo é fazer dinheiro, da forma que seja mais fácil. Na ilusão de comprar esse mundo, na frente dos homens qualquer forte é fraco. Se torna perigo iminente, inimigos querem sua cabeça. Se diz que essa dona é sua imaginação, mas não passam de ser só presa. O sistema que te manipula dá necessidade pra colher seu fim. E você vive na ilusão, achando que só crime te dá muito din. Sua meta é subir de posto, essas putas só pelo bolso. Quero ver quando o jogo virar, quem vai estar com você lá no fundo do poço. Sua coroa que chora implora, pede pra Deus pra você proteção. Que a maldade do homem veloz não consiga parar o seu coração. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Querem mais, mais, querem sempre mais, muito mais. Pensa que dinheiro é fórmula mágica da paz. Quanto mais grana, mais fama, poder e gana. O crime te condena, te aliena e te engana. Tanto faz, querem sempre mais. Correm atrás, se prepara pras consequências que o crime traz. Na ativa, porque o corre é pra quem tem disposição. Descem pro asfalto tipo soldados na missão. O bonde é pesadão, a corrida é do cifrão. Na adrenalina, rajada na cara do alemão. Por status sem medida, parceiro, arrisca a vida. Sempre bom lembrar, se liga no crime, não tem saída. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Peça na cinta, sangue no olho, visão de patrão, empresário do morro. Monta nas motos, voa no jogo em busca das verdes pra trincar um troco. Grana na conta, mano é no bolso. Grana na conta, ouro no pescoço. Mas grana na conta é que o bug tá louco. Eu quero em dobro, já tive tão pouco. Não esquece só os peixes e as onça. Mas puto e os carros responsa. Mas arma pra troca de igual, em busca do real. Os moleque não cansa. Então só da frente da pista que nós tá passando de bonde pesado. Pra ficar rico no Brasil, só bota no fuzil ou varal no blindado. O corre é só pro dinheiro, fartura pros maloqueiro. Pra fumar estanque do boy, Ciroc, Xandol, só com os verdadeiro. Ligeiro no mosca então, pega a visão e agita que é nós. Ladrão atrás do cifrão, na selva milhão é bicho feroz. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade. Eles querem mais grana, eles querem mais. Eles querem mais grana, eles querem mais. Mas a forma que eles escolheu não condiz com a capacidade. Pelo dinheiro eles fazem tudo, morrem se for necessidade.